Começa agora o programa Novos Sujeitos. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. No programa de hoje, vamos falar sobre palavras que parecem ser inofensivas, mas acabam menosprezando as mulheres. Chamar alguém de mulherzinha não é ofensa, Karina. É mesmo. Ser mulher não é um motivo de vergonha. Por isso, não tente ofender um menino chamando-o de mulherzinha ou qualquer outra palavra que despreze a mulher. Isso só contribui para perpetuar a cultura machista que diminui as mulheres perante aos homens. Esses xingamentos também são usados como ofensas em relação à orientação sexual. Cada infância é única. E se um menino tiver comportamentos diferentes do que se espera dele, qual o problema? A aceitação e a compreensão são o melhor caminho. Por isso, devemos nos conscientizar e repensar as nossas falas. E devemos começar ensinando as crianças a força das palavras. Bom, Karina, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso site sujeitosdesuashistorias.com. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Termina agora o programa Novos Sujeitos.